Mantenha nível 1900, mantenha a proa para a detonação para sequenciamento, azul 4076. Ok, está mantendo a proa, descendo para uma centena, reduzindo para 210. Confirma a sequência? É o número 6 para pouso. Maravilha, reduzindo aqui para 200, pode ser? Positivo. Uno 167, passa nível 160, chame agora o centro Recife, sequência 1251, alterno 3395. Secretário do Cruzeiro. 167. Direita 040, descida autorizada para 3000, limite ao localizador. Cometa 90, descida para o localizador. Cometa 90, chame a torre 1890. 1890. Olympus 07 on the ground at 03. You have conditions to vacate runway on Taxiway Hotel. Yes, sir. Roger, vacate runway on your right side and vacate frequency when parked. Sente, Mike Eco Juliette. Declarador Romeu Juliette Romeu, sua firma, por gentileza. Romeu Juliette Romeu, chama a torre em 1895. 1895. Mike Eco Juliette, forma o tráfego 10 horas, 4 milhas, mesmo rumo, cruzando 4 mil pés para 2.500 pés. Dois Salvador, Papa Tango, Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, prossiga. Romeu Juliette Romeu, rotatória, visual. Romeu Juliette Romeu, prossiga final 17, esporte na terceira milha. Romeu Juliette Romeu, já visual na final da 17. Gente, prossiga final 17, reporte na terceira milha, Romeu Juliette Romeu. Tem quantos de reportar na terceira milha? Confirme, por gentileza, quantas milhas? 3 milhas. 3 milhas, Romeu Juliette Romeu. Entra ali, o Oscar Cabral está cruzando o 03. O Papatango, Oscar Bravo, já em coordenação com o tráfego local para o lançamento. O Oscar Bravo vai subir até o 045. 90? Comenta 90, prossiga. Está na final ILS, já estabilizado e negativo contato com a torre. Frequência 1198, decimal 95. 1195, comenta 90. Foi salvo o documento 90? 90, cheque 3. 90, tá com embaixado travado. Documento 90, bip checado, teve pouso pista 28, vento 200 graus, 07 mais. Teve pouso 28, comento 90. Romeu Juliette Romeu, livre pouso, pista 97, vento 200 graus, 07 mais. Romeu Juliette Romeu, livre pouso, 17. Lima Lima Alfa, desça para 1.500 pés, reporte ingresso no corredor. Na rotatória, Lima Alfa, ok? O Lima Lima Alfa, correção, encosta seu instrumento. Agora visual, possibilidade para a rotatória. Gente, plano VFR aos 1.607, desça para 1.500 pés, vou indo para o rotatório Lima Lima Alfa. 1.500, para a rotatória, Lima Alfa. Azul 476, reassuma a navegação na proa de Cari, descendo para 3 mil pés. Ajuste no 015. Pode voar ao 362 ou 363? Autorizada a proa do Serra Vitor 362, ou Azul 476. Ok, 362, descendo para 3.1095, azul 4076. Final 19 de São Francisco. Gilete Manoel, Fala 08, confirma intenção de parte. Cometa 83, mantém escudo do controle, descendo para 4 no PES com ajuste no 015. Cometa 83, descendo para 4 no PES, ajuste no 015. 5447, corrija o transponder para 5464. 5464, obrigado. Me fala um 21 nesse manobra. Eita, na zero, escuta. Divisando o táxi, livre à direita. Para o pátio militar, frequência livre estacional, Cometa 90. Afirmativo, agilize o táxi, livre à direita, táxi hotel para o pátio militar, o Cometa 90. Cometa 90, agilize devido à aeronave lenha. Curta final 28. São dois para 2.500 pés, reposto estabilizado, o azul 4076. 2.500, vai cruzar estabilizado, azul 4076. Ah, quando possível, 363, daqui a pouquinho vai interessar. Após o serviço 362, vou serviço 364. Ok, então, após o 362. É só seguir no 363, após o 362. Sim, então o serviço 363, o azul 4076. 363 após, 4076. 4076, reduza para 2109, para o seu PCMS. Tá com 215, tá reduzindo então para 200, azul 4076. Mas Cabral, pronto para a descida. Tango Lima Lima Alfa, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Lima Alfa. Torre Salvador, Salvador Lima Lima Alfa. Fica bravo, livre descida. Nato. Afirma. Reporte passando. Reporte nacional de 3 milhas do Lima Lima Alfa. Certeza, confirma o reto. 200 graus, 099. Bravo Lima Golf, solo aos 10, livre à esquerda, chame solo 21 decimal 9. Solo 219, graças a Deus. Salvador, Cometa 100. Cometa 100, continue a aproximação, ponte com trem checado. Cometa 100, VIP checado, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 099. Sete contato no próximo, o pátio principal, chamando a Lima, Lima Golf. Tripe 5447, pushback, acionamento, pátio 3. Tripe 5447, coordene com a equipe pessoal, chame pronto para o táxi. Chamará por ano para o táxi. Azul 4076, só acrescendo um tráfego no final, é um Tucano, que está mantendo com 140 de grau de speed reduzindo. Ok, estamos reduzindo aqui bastante o 4076. 10 graus. estabilizou no ILS para 28047. 4076 mexe na torre 1895. 1895, boa. Cometa 83, reduza para 2009, desce para 2000 pés e reporta estabilizado. 4076, continua em aproximação, guardando pista livre, é o número 2 na aproximação, azul 4076. 4076. 30, controle Salvador. Desça para nível 090, QNH10014, autorizado a chegada e pitch. Para interceptar a mesma, vou indo na proa de Alagoinhas. Tá voando Alagoinhas. A gente pode iniciar a descida um pouquinho mais para frente aí, mais umas 20 milhas? Afirmativo, passaria 2230. Papatango Hotel, Oscar Lima Hotel. A frequência do centro Recife é 126.0, alterna 1288, porém permaneça na frequência. Mas depois, 1730. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6145 da WIS. Vai, tá passando 175, 1160. Oceaner 6141, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 050, QNH10014. Autorizada a chegada e pitch, vou indo pro adianto para interceptar a chegada. Desculpa, eu sou o problema do Deus, senhor. 1014, o ajuste, descendo para 050, poderia confirmar? Afirmativo, descendo para 050, vou indo para o adianto. Tá. Lima Lima Alfa, livre pouso, pressionando 7, vento 200, grau 089. Lima Alfa. Solo Trip 5447 para o TAC, 38 ao bordo. Está com autonomia de 4 horas e 10, alternando Salvador. Paulo Tomadinho, Bravo de favor. Trip 5447, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 28, via táxi 6, Kilo Alfa. Por ponto de espera, chame torre 118.95, QNH 1014. Autorizado Kilo Alfa, táxi 118.95, ponto de espera da 28. 5447. Papá Romeu, Bravo Lima Golf, autorizado ingresso Lima Mike até a Quebec. Na Quebec, chame torre em 1.98.95. Gente, Mike, na Quebec, cobramos 2.98.95. Gente, passarei 2230. Tá de Salvador, é o TAN 3193, informação X-Ray. Galhão, por favor. Afirmo, chame torre em 1.98.95, Papa Romeu Bravo Lima Golf. Nossa. 93, com informação S3, Galeão. 0076, solo aos 1.6, livre à esquerda, chame solo 2.1.9. Livre à esquerda, 2.1.9, azul 4076, obrigado. O controle de quanto zero, eu vi um engano aqui, eu estou no solo aqui. Gente, Mike Eco, Juliette, chame torre em 1.8.9. Pará, obrigado, até a volta. 35474, na escuta do controle Salvador? Trip 5240, na escuta do controle Salvador. Milhas cabeceira 17, o ajuste 1.0.4. Caso não consiga contato, entente em 1.26.85, alterna 1.25.45. Começou ele manter a velocidade até a próxima cabeceira 17. Gente, continue a aproximação, aguardando a liberação de pouso, Mike, Eco, Juliette. Da presente, vou ir na proa de Itaé, autorizada a chegada Cari, desça para nível 120. Itaé, autorizado Cari, descendo 120. Salvador, passarei 2230, se eu estou na esquerda e direita aqui para evitar formações. Vicente, eu passarei o 2230, reporte ao termo. Por quantos milímetros material de desvio? Aqui vou atualizar para o Irene para a gente ter o ideal. 28. Caminho 23, prosseguindo na aproximação, guardando a liberação para o pouso. Como é que é com o Juliette? Baixou e travou? Gente, Mike, é com Juliette, autorizado o pouso, pista 197, o vento 190 graus com 8 nós. É, vai reportar o solo. O Cometa 83 confirma já visual com o campo? Cometa 83 já visual com o campo. Reporte quando o visual embaixo e travado, Cometa 83. Cometa 83 reportará. Torre Salvador, tripi 5447, ponto de espera da 28, pronto. 547, mantém ponto de espera. 5447, mantém. O 5240, reduz a velocidade para 2009. Está mantendo 180. Sente, 5240, mantém a 1809. 5474, já no ideal de descida? Ideal de descida, 5474. 5474, desça para nível 120, QNH 10114. Na posição da EL, intercepta a chegada CARI. 5447. Guardando a autorização para pouso. 30 milhas de Salvador. Rota Upper Zulu 10, SMAP após conforme plano de voo. Aciona 5471, frequência do controle em 120.8. Ok, então, conforme a autorização, nível 360, decola da 28. Primeira curva à esquerda da EL Leda Motiva, ciente da restrição 30 milhas nível 100, depois intercepta a pelo 10 de irmã, segue conforme o plano 5471-1208 ao controle. Tá, 3193, cotejamento correto, chame pronto, pushback. Já amarelo. Sonhos ao cruzar radial 230 do VR Salvador, reassuma a navegação, vou ir na proa de Dael. Falha na 230 da EL. Valeu, 6141, solicita a proa 210 para iniciar aprovações, a próxima vai retornar para o EDP. Gente, Oceania 6141, autorizado desvios, desça para 2000 pés, QNH 1014. 2014, 6141. O 6141, por quantas milhas de material de vidro? 6141. Solo, voo 867, Salvador Brasília, nível 360, aguarda a cópia. Guarda, teria saída prevista? Por posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo este, cruzando nível 190 para nível 120, um Alfa Tango 72 da companhia. Tem, não esquece. 2230, desça para nível 060, QNH 1014. 060, 1014. 2230, já voando na Prodir, hein? Permitiu, um pouquinho à esquerda agora, tem que ir bem a ladeirinha. 2230. Polo aos 22, livre à esquerda, na hotel, segue ser até o Pátio Militar, dirigindo o táxi, por gentileza. Como é que é com Juliette? Ciente, reporte correção ao estacionário de frequência. Zero, autorizado a chegada e pit. 240 nós, descida 1100, 1094, no último terminal de Salvador, autorizado em sítio, Oceania 6315. Salvador, 6141, concluiu o desvio, está cruzando direita, para o Juliana presente. Gente, o 6141, autorizado a final do procedimento ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento ILS Zulu da 28, reporte estabilizado, Oceania 6128. 6141. Trip 5240, continue descida para nível 130, QNH 10-14. 130, trip 5240. Trip 5240, 21 milhas oeste da posição da El. Reassuma a navegação, vou ir na proa de da El. Ando da El, trip 5240. Saliba? Fala contigo. 5240, pode acelerar? O trip 5240 mantém a gestão de velocidade conforme carta. Mantém. Trip 5474, confirme a velocidade indicada. 240 nós. Certo, trip 5240 mantém a velocidade de 240 nós. Mantendo 240. Aumentou 90 graus, 089. Teve decolagem, trip. Momento 83, autorizado cruzamento até o pátio militar, ao estar na frequência livre. Cinco, aguarde o procedimento ILS X-Ray da pista 28. Pista para nível 070, QNH 1014. Acelera agora, ao nível? O 070. É autorizado descida 1 ao 070, Xané 6315, obrigado. O Xané 6315, confirma a velocidade indicada? 240, estamos com 8 nós aqui de calda. 7, o Oxané 6315, tem condições de manter 260 nós? Afirmativo, vai manter 260 então. E o 120, o trip 5474. Trip 5474, desça para 5 mil pés, QNH 10-14, 5474. 5.014, 5474. Xané 6141, complete aproximação, Xan Torre em 1 no 8 decimal 95. 1895 ou 1? 1895. 95, 6141. Doutor, Xané 6315. Xané 6315, prossiga. Fazer essa proa, 1-65, por mais. Gente, o Xané 6315. Autorizado desvio, informa o tráfego na posição de 3 horas, 3 milhas, mantendo o nível 060, um Alfa Tango 72, aproando a chegada e pitch. Afirmativo, 6315 após desvio, joelho na proa de e pitch. Pode, né? Manter pro, 275, sai de elefano, bravo, 208, 5531. 867. Correto, 5531, no Elefa 1 no Bravo, chama pronto para o push acionar no 11, gol 1867. Vai chamar. 3216, copia? 3216, autorizado Fortaleza, ao nível 370, via rota up Zulu 19, até Bangu, após direto a Buco, após direto. Decolagem pista 28, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Momo, transição Froti. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5515, então 3216. 370 aprovado, Fortaleza, apresentou 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Decolagem 28, na curva esquerda. direita, mão com front, controle 1208, transponder. Correto, nível 370, portão 01, nos chama pronto para o táxi, ruta 32 no número. Quatro, desça para 2.000 pés, autor, Kenegal no 014, autorizado final, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Ciência, descendo a 2.014, autorizado ILS Zulu, reportará estabilizado, 5474. Tripsico 240, desça para 3.000 pés, o Kenegal no 014. 3.000, Tripsico 240, autoriza o X-Ray da 28. Gente, desça para 4.000 pés, autorizado. O procedimento ILS X-Ray da 28, trip 240. 240. 6315, reduza para 220 nós e vetoração para sequenciamento. Curva esquerda para 1970, limite é a radial 090 de Salvador. Redução 220 nós, Pro 90 vetores, limitado a 90, Salvador 6395 da Ocean. Segura esquerda, mantendo da Alfa, chama 219, informa 110 caudas. É, 110 nós de caudas. 76141, nós temos um vento de superfície, para nós consta como um vento de través. Ok, para nós conta como um vento de cauda, 10 nós, 6141. Gente, grata pela informação, 6141. Cruzado descida 05063 da nossa pista. Ataque com 74 ao bordo, 3 horas e 50, vem na restrição. Só em 32 no meia. Táxi via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajuste chama 014. Pátio Juliette, Alfa, ponto de espera 1895, ponto de espera 6395. Boa tarde, Xenar, 6395. 6395, qual o controle? Você vai ter que retornar para o 190, é uma formação se manter essa Pro 70 por mais 5 milhas, aqui você vai subir para o Edipid. Xenar 6315, inicialmente autorizado, para o Edipid, reporte condições de ser vetorado à esquerda novamente. Ativo, autorizado para o Edipid, reportarei, só vai se manter a Pro, tem uma formação tanto à esquerda quanto à direita na rota, se for conveniente o controle, pode iniciar a redução. Autorizar, nessa redução, informo que o senhor no momento é o número 3 na aproximação, a Xenar 6315. Afirmativo, ciente. Xenar 6315 para sua descida no nível 070. Descida ao 70, 6315. Quando sai de curva esquerda até pro 1706395, ponta no 70. Xenar 6315, condições da proa 1055? 1060, pode ser? No 60, afirmativo para o 160, desça para o nível 060, Oxenê 6315. Boa, é 160, autorizado descida ao 060, 6315. Estabilizando ILS Zulu, 35474. 35474, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Atingindo 040, 35240. Autorizado o procedimento, o 35240 inicia redução, informa o tráfego que o precede 10 horas. Meia dúzia milhas, do 35240. Reduzindo, autorizado. Batista 060, 6315. Xané 6315, desça para 2000 pés, o QNH no 014. 2000, comunicatórios em 6315. Xané 6315, direita para 190, limite radial no 00 de Salvador. 190, limitado a 100 de Salvador, o 6315. Pare 2230, condições de voar na proa 1960? 1960, positivo. Operação para sequenciamento, curva esquerda para 1960, limite a radial 090 de Salvador, passaria 2230. 1960, limitado pela 90 de Salvador, 2230. Sobre a pista 17, pela curva esquerda, corredor forte, aciona 5590, controle 1208. Cor 474, visual, baixar travar. 5474, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 1319. Livre pouso, pista 28, 5474. Confirmando, pode decolagem, restrito ao nome UPS, corredor forte, está a liberação do controle. 5240. Livre 5240, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 2894. Salvador, uma boa, 3544, acione a identificação. Para fugir de acionamento no 867 no 11. Codêmico aqui do solo, solicite. Ataque no 867. Azul 4089, escuta qual. Pronto, copy, 4089. Vitória, nível 340, via Upper Whisky 50, cola pista 28, primeira curva à esquerda, perfil da saída da El Leda Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor, zona 5457, controle 120, decimal 8. Autorizado, salva Vitória, nível 340, cola pista 28, primeira curva à esquerda, saída da El Leda. Leda Bidev, 5457, transponder de controle 208, azul 4089. Fechamento correto, chama pronto 103. Autorizado, proa de Cário, TAN 3144. Corrijo, autorizado, proa do Serra Vitor 362, desça para 4000 pés, autorizado, o final, o procedimento ILS X-Ray da pista 28. Está ciente, 4000 pés, proa do Serra Vitor 362, TAN 3144. Passaria 2230, desça para 2000 pés. 2230. Reporte da intersecção Papá para informação, mantém a saída do corredor forte com curva à direita após a decolagem da 35. Mantém a restrição de 1 mil pés no corredor. Aguarda. Previsão 4 minutos no máximo. Aguarda. A norte para o corredor forte. Confirmar de ideal, Ecos 1 Novembro. Autorizado o final, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. 240, reportar estabilizado no localizador, ILS Zulu 2230. Pilo Serra Lima, confirme já no ponto da descida. Confirmo. Trip 5240, está na final normal, baixar travado. Sente livre pouso pista 28, vento 200 graus 149. O seu plano será cancelado ao cruzar o nível 145, o Quilo Serra Lima na proa inicialmente Vera Cruz. Salvador, em 1 no 8, decimal 95. A torre 1895. Com 1 5 9 a bote aérea na Campinas, em 3 horas e 40. 867, táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1-0-94, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, 867, contra Pátio. O nome para informação declarada 35, mantendo a radial 350 e restrito 1 no mil pés até a liberação do controle. Reporte alinhado e pronto, aguardando autorização de decolagem. Mate, o plano no instrumento cancelado, aos 39 o quilo Serra Lima. Sobrezada, sinal de 3 milhas. Poxa, na 63, no 5, ponto de aproximação, aguarde liberação de correção, autorização de pouso, reporte visual com campo baixo de travagem. Ativo, já está visual com campo, 63, no 5, prenda no condição da pista? Confirme. Pista está molhada no momento ou não? Negativo. Certo. 63, no 5, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, no 3, no 5. Livre pouso, 63, no 5. Lá na última taxa, o 6305, via Charlie. Afirmativo. Agilizando, por gentileza. Informa uma aeronave já há 5 minutos fora. Correção, 5 milhas fora. Ativo, senhor, vai agilizar o 6305. Eco Zona 90, aguarde a autorização de decolagem. O 2230. 2230, chame torre, 1 no 8, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, passaria 2230. 3230, continua a aproximação, acho que está livre. 20. Passaria 2230, reporte quando visual com o campo. 2230. Eco Zulu Novembro, livre decolagem, pista 35, vento 200 graus, correção, vento 200 graus, 139. Equipe 5447, chama o centro Recife, 126, decimal 0, alterna, 128, decimal 8. 260-1288, obrigado. Com a pista baixada e travada, 2230. Pistaria 2230, frente, aguarde pista livre. 30. Salvador, uma boa tarde, Renato 6305, lembrando. 6305, táxi via Índia, posição 05. Via Índia 05, profeta. November, decolou na sua escuta. Exulo November, direto para o A350 para Petrolina, está autorizada a subida para o 085, informe até nas estimadas de pouso. Só um minutinho, senhora. Salvador, Eco Zulu 9, está estimando aos 1835, pouso em Petrolina, Eco Zulu 9. 1835, sente, Eco Zulu 9. Salvador, Eco Zulu 9, meu controle. Uma correção, senhor. Estimado de pouso aos 1810, Eco Zulu 9. 1810, center. 3216 para informação após a sua decolagem manter a proa até 3 mil pés, devido à aeronave que decolou à frente com prioridade de transporte de enfermos. Manter a proa até 3 mil da. 3216. Juliette Alfa, atmosfera 2895, obrigado. 219 é mantente da Alfa 230. O Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230. Quilo para o parte 3, posição 04. Quilo, parte 304, 2230. Colégio Pista 28, vento 200 graus, 129. Autorizado, colégio 28, centro, 3216. Torre, boa tarde, gol 867, próximo, quanto que era? Pronto. 1867, mantém ponto de branco. Mantém. Vai ingressar Juliette via Alfa, isso? Sim. Graças. Gol 1867, você nem mantém a cabeceira 28? A linha mantém 867. Decoladas 46, chame controle em 120, decimal 8, mantenha a proa até 3000, confirmando. 7208, mantendo a proa até 3000, tá 3216. 3216, morro. 144. Autorizado X-ray para 28, reporta na final estabilizado, tá 3144. Controle Salvador, boa tarde, tá 3216, decolou, mantendo a proa. 3216, contato radar, suba para o nível 370, autorizado cumprir o perfil da Momo, tá? 3216. 370, então perfil da Momo agora, tá? 3216. Decolagem 867. Serra Lima, confirmando o QNH1014, prossiga pelos corredores Vera Cruz e Interlagos, o Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, ciente. controle do Santos 32 no meio, necessita de um pequeno desvio à direita na Prua 090 por 20 milhas. Autorizado, TAN 32 no meio. Grato, 32 no meio. Boa tarde, voo 1867 decolou no perfil da Elefa 1 no Brasil. 1867, contato radar, suba para o nível 360 na saída Elefa 1 no Bravo. 360 Elefa 1 no Bravo, voo 1867. Controle voo 2008, boa tarde, cruzando 1601. Boa tarde, gol 2008, acione a identificação desse avião chegada a Cari para 2000 pés, o Kenegal no 014. Controle gol 1863, vai iniciar um desvio à direita, vai voar na magnética 290 para essa formação. Afirma o gol 1867. Afirma, 1867. Estabilizou, TAN 3144. TAN 3144, chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 1895 a Torre, TAN 3144. 1867, confirme a razão que emprega na subida. 2300 pés. Tem condições de manter essa razão até cruzar 4000 pés, gol 1867? Afirmo. Sentiu o tráfego 10 horas, 1 ou 2 milhas, rumo nordeste, cruzando agora 3.500 pés em descida, o tipo quem é? Sentiu, já cruzou com medo, tem linha que quer. Feito após desvios, voo e Elefo, gol 1867. Pode dizer Elefo, 1867. 3.2, 1 no meio, autorizado após desvio pro Diabuco. Após desvios, vou direto a Buco, agradece, está 3.2, 1 no meio. 4 Serra Vitor 364, estabilizado. TAN 3144, continue a aproximação, reporte visual com campo baixado, extremo e travado. Abaixado e travado, reportar a visual, TAN 3144. Direcionamento azul 4089 no portão 3. Subindo aqui, bitsol, chame táxi azul 4089. Ok, chama táxi, só confirmando a saída da EL, a restrição permanece 20 milhas e passar acima de 20 milhas acima do 130, confirma? Olha, Salvador, TAN 3193. TAN 3193, contato radar, suba para o nível 360, liberada da restrição da carta, TAN 3193 na saída da EL. 360, lido as restrições, prefiro da EL, TAN 3193. Visual, TAN 3144. 3144, sente livre pouso, custa 28, vento 2, 10 graus, 109. Sente autorizado o pouso, TAN 3144. Sinto uma página de confirme parte de pista que decola. TAN 32 no meio, agora sim a prova na posição Abucu. TAN 32 no meio. Pelo Quebec Serra, de retorno a Salvador, prossiga pelo corredor Vera Cruz e Interlagos, o Quilo Quebec Serra. Tipo 5480. Poderia confirmar a saída prevista para Petrolina? 5490, confirmo. Afirmo, para Petrolina. Saída prevista. Cifra em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Centro restrito, 2685, ainda 25, assim, 32 no meio. Vila Serra Lima, chame Torre Salvador em 1, 8, decimal 95. 2895, obrigado, bom dia. Mandou o Papa Romeu aqui do Serra Lima. Serra Lima da presente curta aproximação da ONU-7. Positivo. Sente que você anima, reportando sinal de 3 milhas da ONU-7, TNH-1014, para informação, vento 200 graus no ONU-9. Sente encurtando, quilo Serra Lima. Correção, chama de Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 3144. Serra Lima, confirma o Fátima, faz o pulso? 4-5, onde está? Sim, descrito Serra Lima. Eu. Gol 2008, autorizado final, ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Sim, autorizado. Você autoriza fazer o Black 3? Afirmativo, desça para 4 mil pés, proa do Serra Vitor 362 é autorizado. Procedimento ILS X-Ray pista 28, reporte na final, o gol 2008. Reportando na final, 2008. Pátio 1, pátio 3, quilo alfa, é o ponto de espera onde chama a torre 1895, ajuste no 0-4. Ajuste na 0-4, segue táxi via Pátio, Pátio 3, quilo alfa, ponto espera 1895, azul 409, obrigado, boa tarde. Boa. Tá 3144, observa o Embraer da Azul taxiando para cabeceira 28, pós ingressa Juliette, posição 03. Aceita, após a aeronave da Azul, prossegue Juliette para o 03, tá 3144. Aceitando o final da 17, baixar travada. Serra Lima 100, sentido aproximação, ainda não estado, guarde autorização de pouso. Positivo. Alba na guarda 3, 2, 3. 1867, chama centro, Recife, em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288. 867, bom trabalho. Bom voo. Papai Juliette, autorizado Aracaju, 2 mil pés, decola pista 1-7, curva esquerda, corredor Axé, restrita a 1 mil pés, até liberação do controle, aciona 5541, controle 1208. Paz 2895, justo no 0-4, boa viagem. Gente, reporte na interseção, reporte para acionamento, posição para o táxi. Juliette, a parte da onde? 93, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. Pode confirmar, só a primária, a secundária eu peguei, 133, 95. Afirmo, 125, decimal 1. 25, 1, obrigado, boa tarde. tarde. Cogbu, após direto. Será 55? 55. Controle 120, decimal 8. 0200 para ser produzido. Decola 18 com a curva direita, sai da ponta. Posso cobre. Após direto. 55 transporte e controle 1220, 54 para trás. Atendimento correto, chama pronto, 35490. Chama lá, Drago. 3283, cobre. 3283, né? Cruzado Brasília, nível 360, via Pesulu 17. Cola da pista 28, primeira curva à esquerda, perfil da saída Arbor, transição Elefa, adiciona 5537, controle 1208. Santer 3283 no trecho Brasília, nível 360, descida saída Arbor Elefa, Santer Zulu 17, temos decolagem para 28 com curva à esquerda, transponder 5537, 1208 na saída, Santer 3283. Atendimento correto, chama pronto no 08. Chama pronto no 08, meu Deus. Salve, obrigado. 63, 95, atualização, Guarulhos. Cruzado, Guarulhos, nível 360. Via Upzulon 10, até bridge após Upzulon 16 e rota. Aciona 5561. Decola da pista 28. Perfil da saída da El. Leda, pós Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Confirmando transporte 5561 no controle 1208. Afirmativo, autorizado 360 Guarulhos, conforme rota, decola na Sael Leda Motiva, após voa Pesulu 10 até Bridge, Pesulu 9. 5561 acione o controle 229. 1208, controle Salvador. 208. Travado. Gostaríamos de usar algum campo. 315, tá na escuta? Afirmativo, Salvador, cotejado. Sim, escutei muito correto, só confirmando que tem uma restrição na saída. Nível 100 até 30 milhas, 30 milhas. Aqui, uma centena até 30 milhas, obrigado. Qual é a posição do pátio? 4. Sim, posição 4, chama pronto. Bora. Faz evidente, decolada 01, nos confirmando ingresso na perna contra o vento que dá 1-0 e aguarde autorização para cruzamento do topo. Papai direto. Como é que se erra? Chame Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18-5. 95, quilo Quebec Serra. Que é a posta mensal de 3 milhas da 1-7. Repontará pela 3 milhas da 1-7. Tá, visual embaixo travado. Voo 2008. Voo 2008, livre pouso, pista 28, vento 1-8-0, 0-9, nós para informação, Papa Alfa 3-2, a sua esquerda, não interfere na sua aproximação. Enter. Papai Juliette está na perna contra o vento da 1-0. Sente, Vitor, Papai Juliette, mantém a perna contra o vento, abaixo de autorização de cruzamento. Visual com um Boeing 737 na curta, final do 28. Afirmativo. Sente, aproxime do eixo da... Visual, aproxime da final das 28, abaixo de autorização de cruzamento. Guardando. Reporte livre na final da 28 e mantém a linha do litoral. Reporte na linha do litoral 28, guarda no litoral.